Buscai. Buscai suas forças ao raiar do dia. Acolhido estarás pelas mãos do Senhor. O Senhor é forte, a maior de suas necessidades. Aquele que o faz ver a beleza nas marcas da luta, da coragem e da fé. Suas mãos, ainda calejadas pelos cravos, continuam a carregar todas as suas dores. Ele é Pai e eternamente o protegerá de todo infortúnio. Você tem um grande exemplo a seguir. Nossa indiferença não o deteve. O ser humano lhe serviu como estímulo. Carregou uma cruz sem opção de um julgamento digno e limpo. Buscai e acharás abrigo nesta fortaleza. O nosso único Senhor de todos os povos. O Senhor esteja contigo sempre.